pode passar a tempestade e virar até o mundo acabar. Que eu vou estar aqui sempre a te ouvir, só pra te servir. Com a música no ar eu vou continuar, e o meu amor não vai acabar. Eu não te esquecerei jamais, não deixarei que acabe. Coisas acontecem, já não me sinto mais sozinho nem perdido. Foi sempre por suas próprias mãos eu fui acolhido. Jesus Cristo agora é Senhor do meu destino. Livre do mal, algo fora do normal. Não há outro Deus igual a Jeová. Não há na terra, não há no mar, não há no céu e nem outro lugar. Ser fiel a ti, meu Pai, é somente o que espero. Deus, como te quero, é minha mente. Deus, como te quero no meu coração. Deus, como te quero em todo o meu ser. Por favor, renova minhas forças a cada amanhecer. Deus, meu Deus, como eu quero você. Deus, meu Deus, como eu quero você. Deus, meu Deus, como eu quero você. Deus, meu Deus, como eu quero você. E eu vou estar aqui pronto pra te ouvir, só pra te servir. Com a música no ar eu vou continuar, e meu amor não vai acabar. Faça mais barulho! Fiquem firmes! Fiquem firmes! Obrigado pela oportunidade, Jamile. Que você seja o primeiro. Seja o primeiro de muitos, hein? Com certeza. Vai ser pra sempre isso aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Paz!